Obrigado, Pouso, voo 1344. Tenho parque de exército aqui do lado direito, está jogando canhão de luz aqui para cima da aeronave. Sente, bom, 3, 4, 4. O 37 no 4, final 5 milhas. Estabilizado. Parada de lateral no 4. General no 0 no 4, autorizado o pouso, sistema 0. Tempo 1, 0 graus, 0 4 5. Disposto de pista 1027 no 4. Zero, decolado 03, está no controle, 1 20, dígito 80. 2080, boa noite. 0, direita, Paloma, 2-0, decimal, 9. Azul 4405, decolada, zona 2, chame controle, 120, decimal 80. 080, azul 4405. direita, 109, direita, salo 120, decimal 9. Direita, 3805, autorizado, alinhado, fico pela pista no zero, tempo 1, 0, 0 graus, 049. 7, clear take, line up and take off. Runway 10, wind 130 degrees, 049.